Bravo, mi animo anch'io. Solo 2-0, liberou a direita, libera a direita via taxiway, é com Foxtrot, Aquarius Alpha, chame antes da Juliette. Voo 1-0, 9-8. Direita Foxtrot Alpha, antes da Juliette, 1-0, 9-8. Estabiliza, atualizado de decolar, 160 graus, 07 nós. Chamei 6224, decolou 22, chama o controle 120, décimo 8. Controle 120, décimo 8, uma boa noite. Foi, Salvador, boa noite. Tá 3152. Tá 3152, avistado, autorizado por 10, 160 graus, 071. Autorizado por 10, tá 3152. Norma 224, contato com a decolagem, suba via saída Conde para nível 1910. Conde, Tiziano, foi autorizada a saída Puca, Puca, Jamo, após Aru. Senhor, tem condições de voar boa da posição Conde? Afirmativa, senhora, tem condições, está voando direto Conde, eu hoje a 6224. Grato. Boa noite. Só 1219 para ingresso. 1219 para ingresso, boa. 1019 para ingresso. 1019 para 050 na ponte de TAP. no Solos 25. Corrido, tá 3152 no Solos 25, Libéria direita, táxi via Alfa. E chame a Cidade Oeste. Via Alfa, chama a Cidade Oeste. 074, desça para 2010, sem restrições, a lista na 019, sinal de alerta, autorizado, só estabilizado. Ok, 0074500, desça para 2010, autorizado, adiante, tá? Sobre 2024, confirma se já é estabelecida? Ah, eu acho que gente. Autorizado descida para o nível 100. 100, desce, mantém. Chamando a 224, serviço radar encerrado, 601 milhas, Nordeste do Rio de Salvador. Continua em descida para o nível 900, chamando a Aracaju, 20 decimal 3. 1334, recebe identificação, deixa a via do médio 1 para o nível 050. Chama 0074, chama por isso, com 1-1-8-9-5. Controle 2224, tem uma pequena sua massa ali com uma proa. Pode escovar a esquerda na corredora? 2224, controle ciência, tá ligado de Jura, 2, telefone estabilizado e ele é seu senhor do lugar. Como ela está aqui, então? Chanel 6074, a luz estado, autorizado pouso, pista 90, 150 graus, 069. Projeto vento, verde volta, 0074. 174, no solo 41, libera direita, taxiway Eco Foxtrot, após Alfa e mantém posição Alfa Juliette. Eco Fox pela Alfa, mantém posição Alfa Juliette. 174. O tipo da aeronave é Airbus 320? Afirmativo, 320. Aqui na Strip com célula 318. Alana 258, estamos em identificação, Deus está vivo, mete 1 para nível 080. Tem 2509, é o número 5 na aproximação. Bom, 334, autorizado do ano. Sobre 3224, chame todo em 198-295. 285. 334, isso para 2000 pés, Senegal 909, sinal ILS autorizado e forma estabilizada. Ok, para 2000 pés, forma estabilizada, bola 334. Tarde da última, 89, não tinha. Chat checado, posição autorizada, 2224. Número 72, vista para 4.000 pés, sem restrições, Canegá 10119. O Xenon 258, vista para nível 050. Era 6074, continuamos a Juliette. 74, pontou minha dúvida, tá ligado, Guilherme? 74. Apesar da redução de velocidade em TAP, aos 2509, é o 5137, é o número 2 na aproximação. Será a redução do TAP? 224, no solo 247, tiro pista direita e táxi até antes da Juliette, via táxi Alfa. Até antes da Juliette, via Alfa 2224. Saído 2224, chame o solo 121 desse bom lado. Solo 219 e 2224. Estabilizado no IELF, para não ter observado. Léo 334, chamo torre 118, decimal 95. 895, boa noite. Boa noite. Agência como 27, utilizado o sinal de alinha 700 da pistola 0, o fone como estabilizado. Trabalhando 38. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. A chama 6258 disse para 4.000 pés, que é 9.009. 4.069, né, 2.0. Oi, Salvador, muito boa noite, voo no 334, estabilizado na IELF. Voo no 334, seguinte, continua a aproximação. Boeing 737 da companhia ingressou para decolagem imediata. É que o azul mantém 209 ou pode reduzir? Azul 5.17 pode iniciar a redução. Zero 98, decolou 52, chama o controle em 120, decimal 8. 208. Voo no 334, autorizado pouso, 170 graus, 069. Pouso, voo no 334. 98, cruzador 200. Luana 098, contato radar com Alge, Silva Vila, Santa Puca, para nível 371. Via 370, 098. Dia 5, 1, 2, 7, completo de aproximação, chama o seu frequência 1, 9, 9, 5. Dia 5, 5, 5, 7, 4. Boa, 72, final e LS foi autorizado, informa o código estabilizado, iniciando redução para 1, 8, 0, 9. Informa o código estabilizado, Número 3058. No solo 54, nível direito, tá? Via Eco Foxtrot, após Alfa e Kilo, posição 2 Lima do Pátio 3. Chave para ingresso do Pátio 3. Senhor, eu poderia repetir a informação, senhor? Com certeza. Autorizado táxi à direita, táxi Foxtrot, Alfa e Kilo, posição 2 Lima, Pátio 3. Alfa Kilo, posição 2, Lima, Pátio 3, Gol 1, 3, 3, 4. Afirme, para o ingresso no Pátio 3, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, 7, 2, 1, 9. 4, 3, Salvador, Lona, 5, 10, 7. Azul, 5, 1, 2, 7, autorizado, pouso, 1, 5, 0, grau, 0, 6, 9. 0, 5, 5, 10, 7. Talvez 58, desça para 2 mil pés e reduz a velocidade para 1809, após a autorização para o final ILS. 2180, agora a autorização na 28. Sistema 98, estuda a restrição para o número 350. Restrição 3501. 098. 6258, dia 2001, como eu venho aqui no setor. Sente, confirme a prova do setor de junho. Ah, não vai chegar 050, já vai na sua aduna. Só um pequeno ponto do setor. Contra ciente, a peça autorizada do final de linha ser seguida por 090, revista para 1809, quando conta estabilizada. 6258. Quando o Duna 162, 180 canais está presente, deve fazer isso na sua trajetória. Relativo. Chame 2, frequência 118, decimal 95. Boa tarde. Do 5127, no solo 57, livre fixo à direita, Foxtrot Alpha, para ingresso, Foxtrot Alpha Kilo, na Kilo, mantém posição e chama o solo em 121 decimal 9. Foxtrot Alpha Kilo, na Kilo, chama o solo 29, 517. Palavra 1972, passar para nós. Gol 1972, seguinte, aguarde autorização de cor. Aguarda. Guarda o pouso, 160 grau, 069, gol 1972. 258, Xanari, Alex Visual. Tente, eu chamo a 258, chamo Torre, frequência 198, do sinal 95. 295, obrigado, uma boa. Sim. Boa noite, 6258, Xanari. Sou Xanari 6258, aguardo autorização de pouso, número 2. Número 2, aguardando, Xanari 258. Chame o solo 121 na decimal 9. É a qual? Faça aqui o número 9, solo 9. Faça. É 258, autorizado o pouso, 170 graus, 069. Livre pouso, pista 108, 628. Autorizado a linha em manter. No sol 03, primeira direita, via Foxtrot, Alfa, posição 12 do Pátio 1, e antes da Juliette, sol 1219. É, Foxtrot, Alfa, confirma? Isso, só tá na, eu sou na Fox, aí o próximo é Alfa direita, antes da Juliette, sol 1219. Voo 354, autorizado decolar, 160 graus, 049. Decolar, 0354. 2010, tem restrições que é na 09 e a linha 7310 está estabilizada. 3.000 pés sem restrições, 10 no amado ajuste, autorizado, X-ray da 10, no motor 222. Agora 354405, chama o controle 1208, por favor. Controle 208, vamos no 354, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, com no 354. Boa 354, retornado com lágrimas, se der dia, teve a pouca pela número 230. Controle de Jão, pouca Jão, tirou 230, boa noite. Pode confirmar para o Aracaju. A gente vai ter uma saída agora, que já está para o Aracaju. Vai dar, obrigado. É, meu Deus, mas eu escuto o seu forte, eu vejo a Juliette Portão 12. Bom, 354, ele joga para o Aracaju. Bom, 354, que eu estou entrando. Bom, 354, vou no Aracaju, obrigado. Relativo. 354, chame Recife, frequência 2025, retorno 25.400. 1228, fazendo a confirmação, chama o torre 1 na 8, ele fala 95. 1228, informa a estabilizada X-ray 10, torre 18, 95, 1228. Pronto. Tráfego ajustado, pista no zero, pouso autorizado, vento no 50 graus, 0629, altímetro no 019. 1019, livre pouso, 110, 1228, é bom. Egito no solo Zona Meia, táxi autorizado via Fox, Alfa, chame este LED. Fox, Alfa, chame este LED, boa noite, 2, 3, 3. Me escuta? Obrigado, Gustavo. Gente, manter a posição, tem um bang da Google parqueado na posição 9. Após o senhor continua. O senhor continua. Segunda 228, autorizado Juliette, portão 09. 29, 1, 2, 3, 3.